andrecedesmoral.com.br. Azo! Olha no bote do remijo! Cheguei no piseiro. Eu cheguei no piseiro e vejo minha namorada. Indo até o chão e a galera animada. Já avisei de longe, ela balançando o bundão. Sai daí, menina, deixa de provocação. Eu tô descendo sim, vai. Tô rebolando sim. Faz um vídeo, tira foto, só não encosta em mim. Eu tô descendo sim, tô rebolando sim. É a Nia Bela e a Bela. Eu cheguei no piseiro e vejo minha namorada. Ainda até o chão e a galera animada. Já avisei de longe, a bola do mundo. Sai daí, menina. Eu cheguei no piseiro, vejo minha namorada. E a galera animada. Já avisei de longe, ela rebolando o bundão. Sai daí, novinha, deixa de provocação. Tô descendo sim, tô rebolando sim. Faz o vídeo, tira foto, só não encosta em mim. Tô descendo sim. André CDs, o moral de Bicoara.